Continue na Universal, a rádio sucesso. YK 702. Universal. Ondas médias. 1.250 kHz. A partir de agora, a Rádio Universal passa a apresentar o programa No Cair da Tarde. Um programa genuinamente sertanejo, apresentado por quem entende de viola. E com vocês, Sônia Maria, a dama do sertão.